Tá tudo bem, tudo bem, já tá bolado o work. Tá tudo sem faia, bomba e música. Tudo bem, tudo bem, Jorge Amado folk. Não diz amém e sim, amém. Tá tudo bem, tudo bem, já tá bolado o work. Tudo sem faia, bomba e música. Tudo bem, Jorge Amado folk. Não diz amém e sim, amém. Tão marcante, impactante quanto Billie Holiday. Maluco de 8-4, pisa em solo da Macei. Faz rap, canta bossa, ragamuff de quintal. Prazer, lhe apresento o hip hop rural. Contemplo natural, viva arte marginal. Bom, unidade e hombridade vai além de homens que vivem o seu egocentrismo. O que é nossa vida pra você é um turismo. Se o campo não planta, a cidade não janta. Suco natural não, não é Fanta. Cê sai da balada, a gente levanta. Encare a verdade não adianta. Tá tudo bem, já tá bolado o work. Tudo sem faia, bomba e música. Tudo bem, Jorge Amado folk. Não diz amém e sim, amém. Tá tudo bem, já tá bolado o work. Tá tudo sem faia, burn e música. Tudo bem, Jorge Amado folk. Não diz amém e sim, amém. Já almejei muitas coisas, me encontro a desejar. Uma noite bem dormida, disposição ao acordar. Já almejei muitas coisas, me encontro a desejar. Uma noite bem dormida, disposição ao acordar. Tarde de prosa, tarde de prosa. Só quero que me deixe em paz. Quantos dias eu tenho a mais? Fantasmas entram e saem. Cansei de psicografar. Não durmo à noite, entediado de dia. Não saio de casa, a mente nunca vazia. Mas ouço vozes que não sei de onde vêm. É o subconsciente ou fantasmas do além, talvez. Pensei em dar um fim no meu computador. Vejo notícias e fico com uma puta dor. E perco o sono, me dá sede e nada de fome. Em pensar que a metade quase que não come. Eu sei, não sou eu quem vai mudar o mundo. Devido a isso eu me sinto um ser tão imundo. Que vim aqui só pra lutar pra ter o que comer. Pode ser que eu nem veja o Pedro crescer. E aí, o dia nasce e é 6:05. Só eu e eu sabe tudo que eu sinto. Vontade de correr, não sei pra onde. Márcio, anota isso, sei onde você se esconde. Eu só quero que me deixe em paz. Quantos dias eu tenho a mais? Fantasmas entram e saem.